Desde La Plata, Argentina, comienza a sonar para toda la galaxia. Autopista Light Trip. Tu mente se expande. Autopista Light Trip. Un viaje sónico. Amplifiers ready. Bass generator activated. Sound system ready for action. Ready for action. Ready for action. El sound system está encendido. Ready for action. Ready for action. Ready for action. Autopista Light Trip. ansioso el anfitrión de comenzar otro viaje cada 7 días, como marca el almanaque, más allá del idioma que frecuente cada ser humano que habita el planeta Tierra. Nosotros siempre vamos a estar acá, tratando de abrir los caminos, tratando de no mentir como aquel hombre que llegó a la luna como hace 40 años. Todo lo nuestro es verdad, todo lo nuestro es música, y cuando nos vamos para el lado de la música dejamos que el viaje abra nuestras fronteras sin límites. Estamos borrando la hora, estamos borrando el reloj, no importan los países, podés estar en cualquier lado del mundo, parado, solamente escuchando, y también unirte a esta nave, como todos los miércoles, que denominamos Autopista Live Trip, en varias formas, y la podés cazar más allá de cualquier satélite, como por ejemplo Frecuencia Indie Rock. También podés estar en www.lr11.com.ar, 107.5 para los que están acá cerca de esta azotea, y también pueden estar recorriendo el mapa que le vamos dejando después de cada viaje, después de cada miércoles, que es en www.autopistalivetrip.co.blogspot.com. El humano se come en palabras y siempre quiere ser algo subjetivo con respecto a la verdad. Así que ahí estamos, largando este viaje. Recordamos que tiene 90 minutos, pero a veces también tropezamos con lo del tiempo y hace que las formas vayan cambiando y solo existe una esencia. Esto es Autopista Live Trip. Esto es La Plata. Esto es Argentina. Somos terrestres. Y de aquí sale la música para todo el mundo. La primer radio universitaria del planeta Tierra. A ver si en la galaxia por ahí nos están escuchando. Si alguien se desliza, o de manera de surfer, por la atmósfera, por la gravedad, todo lo mantiene. La verdad queda del lado nuestro. La verdad es la música. Y la verdad es el viaje. Dale mecha que ya estamos sonando. Autopista Live Trip. pone una hoja de globosa. Una hoja de achuriza. Uno, uno, cada vez. Dos hojas cada día. Una hoja, pues, chacruna, 350 hojas. Autopista. Okay. Live trip. ¿Aló? Dav. Ok. We'll be right back. vamos avanzando por la ruta, por este camino, como incansablemente decimos, que las formas van variando, no son convencionales al pensamiento del ser humano, como por ejemplo quizás pasar por un almacén que quede en 118-63 y agarrar algunas viandas y seguir para este viaje. Los números acá en la ciudad de La Plata, le contamos al mundo, que es una situación matemática para encontrar el lugar, y esas son las coordenadas a veces que nos llevan a unirnos, como por ejemplo decir solamente Universidad 107.5 desde la ciudad de La Plata para todo el mundo, sin dominarlo, nada más que invitarlos a subirse a este viaje que camina y flota por todos lados, por todo el planeta y por toda la galaxia y por todo lugar donde haya nada más que una persona que esté del lado de la música para olvidarse de las palabras del ser humano que chocan entre la mentira y la verdad y avanzan y solamente hacen que los años sean para recordar, y un almanaque que se prende fuego y otro año que llega y otro tema, pero siempre la música eternamente va a estar acompañando. No necesitamos ventanilla, no hay nadie al lado, no hay peaje que pagar. Solamente amigos, solamente hermanos, solamente música en Autopista Live Trip. Enfrentou o sistema, pense nisso, mas não da maneira que você faz todos os dias, se preocupando com problemas, se escravizando por ninharia. Alguma vez parou, analisou, você é filho dessa terra e o que conquistou? Mentiras, planos falíveis, mas mentiras, é a panela política cozinhando seu cérebro. O tempero fica por conta do faz de conta, vê se não conta com as falcatruas, não. Eu sei que essa é a hora é agora, vamos embora, que esperar não é saber. Temos que vencer, tomar o poder de uma vez por todas. Revolução é o que é preciso e eu tô nessa lista. Precisamos com coragem unir as nossas forças e acabar com esse flagelo capitalista. Se você não acredita em uma salvação, chegando a minha, nossa, sua revolução. Se você não acredita em uma salvação, está chegando a minha, nossa, sua revolução. Revolução. Não diga não, venha conosco enfrentar o terrível leão. Sua fome nos obriga a entrar em ação. Por isso uso um antigo chavão. Uma durinha só não faz verão. Eu fico admirado vendo nós todos sendo roubados, explorados. Até parece que gostamos, pois ficamos calados, parados, com os olhos fechados. E na verdade é só abrir-os pra vermos os fatos. O desemprego aumentando, e há muito estamos falando, mas ninguém quer nos ouvir, preferem sorrir. O sorriso banguela da barriga vazia, até que chega aquela festa bonita, todo mundo curtindo a sua fantasia. Totalmente enganado, se esquecem do dia a dia. Só quero ver quando esse transe acabar. Com certeza vão começar a reclamar, com seus filhos para alimentar, com aluguel atrasado, sem grana pra pagar. Aí vem os políticos, prometem, e o povo fica contente. E é por isso que o país não vai pra frente. Se você não acredita em uma salvação, está chegando a minha, nossa, sua revolução, yeah. Se você não acredita em uma salvação, está chegando a minha, nossa, sua revolução. Revolução, revolução. Se de repente analisarmos com mais atenção, poderemos amenizar nossa situação, nos informando mais politicamente, sendo mais exigentes, quem sabe até mudando alguma opinião. Pois enquanto corruptos, maliciosos, continuarem com esquemas gananciosos, votando projetos de lei em benefício próprio, o país não vai mudar, mas que óbvio, Militarismo disfarçado, pacote de fundo furado, com deputados defendendo suas modomias. Não tem como não se revoltar. Muitos até acham que estou militando e querem me pegar, mas é melhor ser militante do que militar, que nunca teve boa imagem perante o povo, que não aceita esse sistema de opressão do chamado Brasil Novo, que está deixando seus filhos mais miseráveis do que são, sem oportunidades, sem educação. Se você não acredita em uma salvação, está chegando a minha, a nossa, a sua revolução. Se você não acredita em uma salvação, oh, oh, está chegando a minha, a nossa, a sua revolução, yeah, yeah. Se você não acredita em uma salvação, está chegando a minha, a nossa, a sua revolução. Memory man. Today's agenda, got the suitcase up in the central. Go to room 112, tell them Blanco sent ya. Feel the strangers, if no money exchanges. I got these kids arranges to leave them niggas brainless. All they told is stainless, you just remainers. Calm as possible, make the deal go through. If not, here's 12 shots, we know how you do. Please make your killings clean, slugs up in between. Their eyes like true lies, kill them and flee the scene. Just bring back the coke or the cream, or else your life is on the shelf. We mean this, Frank, the cats we fucking with put bombs in your mom's gas tank. Let's get this money, baby. They shady, we get shady. Dress up like ladies and burn them in dirty 380s. Then they come and kill our babies, that's all out. I got gas that blow the wall out, clear them all out, fuck the fallout. Word to stretch, I bet they pussy. The 7 digits push me, fucking real. Here's the deal, I got 100 bricks, 14.5 a piece. Enough to cop 6, buy the house on the beach. Supply the peeps with jeeps, brick a piece, capiche? Everybody getting cream, no one considered a leech. Think about it now, that's damn near 1.5. I kill them all, I'll be set for life. Frank, pay attention, these motherfuckers is henchmen. Renegades, if you die, they still get paid. Extra probably, fuck a robbery. I'm the boss, promise you won't rob them, I promise. But of course, you know I have my fingers crossed. Niggas got to die, if I go, they got to go. Niggas got to die, let 100 shots float. Niggas got to die, cause it's all up in the scrolls. Catch your body on the bridge, 3 bricks, live kids, nigga. If I go, put they got to go, in. Niggas got to die. Let 100 shots float, niggas got to die. Cause it's all up in the scrolls. Catch a body on the bridge, 3 bricks, live kid. Up in the lab, 2 Spanish, 1 Arab lady, laying on the bed, looking like a drag. Had the pillow cuff, looking at me and Frank. Her grill was rough. Who would ever think she'd rather do what's up? But that's the business. Back to the sitcho, these Puerto Rican kids with pistols, doing sign languages, twitching noses, asking where the money at. Yo, where the coke at, Poppy? We could do this all day. Yo, y'all both whacked and pulled out. One of my dumb soldiers was wounded out. They snuck up on him, put the tool up in his mouth, walked him up in the crib. Big move, but they grabbed the kid. Had the shotty on my beehive, my wig, and yo, they took him to the bathroom. Started up the chainsaw, yo. You gon' talk and see your brains on the floor. That's when 67 masked men came in blasting, yo. All I heard was Frank, Lexi, get the roll. Niggas got to die. If I go, they got to go. Niggas got to die. Let 100 shots float, niggas got to die. Cause it's all up in the scrolls. Catch a body on the bridge, 3 bricks, live kid. If I go, they got to go, niggas got to die. Let 100 shots float, niggas got to die. Cause it's all up in the scrolls. Catch a body on the bridge, listen to my bricks, man, man, let them niggas bleed just like us. Believe my pipe busts. If he holding the right amount of cheese, I might rush the spot. Up early in the morning, kick the door and wait the floor and fuck the brawling. Cause Tony for the stalling, and all I see is dollar signs. Here's the bottom line, either give up the product or get shot up with a brolic 9. Invest figures to address niggas, fuck working out. All I curl is my index finger. Got a safe that hold more notes than Cortex singers. My work is move trades, serve them up like gourmet dinners. When it comes to cutting that coke, who got the best trimmers? Edward Scissorhands and Grams, niggas respect winners. I got them big spenders coming through hourly competition. We knock them out the box powerfully. Still drop an ill verse on the D.I. me. You might be gone, but the legacy is B.I.G., nigga. Yo, I think they tryna do something, man. I don't know what it is, but we gon' go in there and handle this business, man. Straight up, you know what I mean? It's going down. Let's go handle this, man. Autopista Light Trip. Ondas expansivas se multiplican por el aire. Porque não obter informação pra facilitar o dia a dia. Queria que a condição não fosse assim. Pra mim que escolhi o rap como opção de vida, complica o fato de muitos quererem que eu acompanhe a moda. Mas que droga, será que ainda não deu pra perceber que não sou mais moleque? Cresci e me tornei um homem com fome de viver, com responsabilidades maiores que na adolescência, época de inocência, consistência eu conheci depois de um tempo. No momento, sofrimento é coisa que eu amasso e ponho no bolso. Desse jeito vou vencendo aos poucos. Você deve estar se perguntando, caramba, por que será que esse cara se autoavalia tanto assim? Explico, decepções sempre acontecem. Se for pra falar de quem não presta, prefiro falar de mim, das pessoas que conheço e não desmereço. Se merece ou não respeito, certo é tipo assim. Muitos acham que pra eu evoluir tenho que mentir, mostrando que sou mais ladrão. Dizem que tenho que ser bem assim, bem do tipo ruim, mas esse não é o meu tipo de evolução. Me sinto bem como estou, sempre dando um toque pra minha rapaziada se cuidar. Com humildade e coragem, não adormecendo na viagem, esqueço a bobagem, vamos lá. Cada um, esse é o lema de Taíde e DJ 1, não mudaremos de jeito nenhum. Preste atenção no que o mano velho diz. Preste atenção, Taíde vai falar agora. Respeito sua sua opinião, pois não tenho como fugir. Preste atenção, Thaís tá, vai falar agora. Estou em paz, estou com Deus, minha verdade está no sangue. Nossa opinião está mais forte do que antes. Diga, repita, como se explica? Você se enrola tanto que um dia se complica. Tô cansado de complicação, o papo agora é outro, porque certamente é outra a situação. E minha opinião está bem mais forte do que antes, perante a maturidade, verdade. Notei a real função da desigualdade, que é a principal causa da infanto-mortalidade. Maldade existe em quase todos os lugares, nem todo mundo sabe o que foi Palmares. Preferem ser decentes no padrão da sociedade, e a decência nem sempre pesa o quanto vale. Sempre levanto a cabeça, enfrento com firmeza o bicho decadência, pois tenho a certeza que existe uma clareza na ignorância que nos cerca a toda hora, mas isso não interessa. A parada é nunca desistir, mesmo que falem de mim, eu sempre aceito como sugestões, mas tô de bem comigo e preparado para os inimigos. Todo mundo está sujeito a reclamações. Não fale comigo, se torne inimigo, não estou contigo, merece um castigo. Chego à conclusão, você está no chão, mesmo ao contrário, acho que não vejo solução. Comentários são assim. É DJ, comentários são assim. Preste atenção no que o mano velho diz. Preste atenção, Thaís vai falar agora. Respeite sua opinião, pois não tenho como fugir. Preste atenção, Thaís vai falar agora. Estou em paz, estou com Deus, minha verdade está no sangue. Nossa opinião está mais forte do que antes. Dizia, mas ninguém admitia que estava certo quanto ao futuro que o movimento teria. E pra continuarmos tendo chances de vencer, é só não esquecer que temos muito o que fazer. Incentivar o nosso povo a completar estudos, ler sobre sua história, ficar sabendo de tudo. Enquanto houver ignorância, haverá absurdos. Desse modo vamos sempre bastar feito burros. Pegue seu caderno e uma caneta, vou dizer umas palavras, quero que escreva. Não tem arma melhor que a inteligência. O homem vive da dignidade, não da aparência. Carência, alma da dependência, nunca está sozinho, é o sabor da convivência. Fazer comentários é o mal de todo mundo, por isso só quero respeito merecido acima de tudo. Não fale comigo, se torne inimigo, não estou contigo, merece um castigo. Chego à conclusão, você está no chão, mesmo ao contrário, acho que não vejo solução. É DJ, comentários são assim. Preste atenção no que o mano velho diz. Preste atenção, Thaís vai falar agora. Respeite sua opinião, pois não tenho como fugir. Preste atenção, Thaís vai falar agora. Estou em paz, estou com Deus, minha verdade está no sangue. Nossa opinião está mais forte do que antes. Preste atenção, Thaís vai falar agora. Sí, atención, ahí estamos escuchando a Tai junto a DJ Jum en una tarde noche que estamos acá en La Plata, en la primera radio universitaria del planeta Tierra. Recordá las coordenadas: www.autopistalivetrip.blogspot.com, frecuencia indie rock también. Y esas palabras en portugués de aquel amigo argentino que dejó su cuerpo y empieza a recorrer la galaxia. Pero los mensajes de Ramiro Musotto quedan en forma de música. Eternamente no lo vamos a encontrar en forma de humano, pero eternamente lo vamos a encontrar en forma de música. Ramiro Musotto también se sube a nuestro viaje. Y nosotros algún día también nos vamos a subir al viaje de Ramiro Musotto. Ramiro Musotto, otro viajante, se une al anfitrión y se une a ustedes, y todos nos unimos a través de la música, ahora más que nunca, con estos ritmos que vamos subiendo y esas manos con forma de pistolas que disparan palabras que no lastiman, solo hacen que se escuchan. Ramiro Musotto, un amigo. Ramiro Musotto, un humano. Ramiro Musotto es música. Le decían el Hendrix del berimbau y en verdad era un virtuoso de la percusión. Estamos hablando de Ramiro Musotto, que se fue la semana pasada a los 45 años en Salvador Bahía. Ramiro era un platense que contra toda ortodoxia futbolera se hizo brasileño. Incluso algunos hablan de él como un bahiano más que llegó a trabajar con gente como Daniela Mercury, Ospara Lamas do Suceso, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Titás y Lenín, entre otros. En su haber figuran dos álbumes, Sudaca y Civilización y Barbarie. Pero más allá de eso, lo más grosso de Musotto es que, al igual que su decisión de mezclar lo argentino con lo brasileño, fusionó dos universos aparentemente opuestos, como los beats y los parches, creando algo diferente. En este trip, que va a forma de homenaje, vamos a quedarnos un rato escuchando lo mejor de su trabajo, por momentos cercanos a los amplios de Manu Chao o a lo mejor batucada del país limítrofe. Esto es de Civilización y Barbarie, disco de frase sarmientina y la canción Guira Mí. Ramiro Musotto, amigos, al costado de la banquina y haciendo compañía. Nadie nos quite nada. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. put a big red sign. Said, I put a big ass red sign. I put a big red sign. Said, do not bring me. A big red sign. Said, I put a big ass red sign. I put a big red, red sign. Said, I put a big ass red sign. I put that big, I put that red, red sign. Said, I put a big ass red sign. I put a big red sign. Said, do not bring me. Who drank my goddamn apple juice? Discredit me so you can take advantage. What you need to see, the Nina Millie six eyes. Show you how I don't give a fuck about you. You caught now, what you need to be. Running away from the leader before you get involved by my heater. What you want from me? What you want from me? Tell me what you want from me. What you want from me? What you want from me? What you want from me? Money and the record deal, free tickets to the shows and the free meal. What you got from me? Besides all your hang ups and sob stories, the violin playing, baby. What you want to be? Everything I am now, but you never worked for it. Delivered your fucking gimmick. What you want to steal from me and my homies? Niggas wanna act damn, you don't even know me. What you need for weed? To think it over clearly, you can hear me over the speaker. It's best you don't come near me. What you got from me? Back up and a lot of weight, but now you're hating on me in every single way. What you have with me to make you turn and switch up? Funny how money makes a fucking nigga bitch up. What it's got to be, you get disconnected over methods you choose to make yourself get ejected. What you want from me? What you want from me? Tell me what you want from me? What you want from me? What you want from me? What you want? What you want from me? hey, amigos, hermanos, en cualquier lugar del mundo que estén habitando, la frecuencia llega. Aquí nadie le pone límites, es la www, es esa internet que algún dios en forma de humano ha inventado para que las cosas lleguen sin discriminar, solamente para que lleguen y el avance siga existiendo. Como aquella revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Ha aumentado enormemente la expectativa de vida de aquellos que viven en países avanzados, pero ha desestabilizado la sociedad. Ha hecho la vida imposible. Ha sometido a los seres humanos a indignidades. Por eso puede ser que esto conduzca al incremento del sufrimiento físico, incluso en países avanzados. ¿Avanzados en qué? ¿Avanzados en el lugar? ¿Avanzados en el tiempo? Nosotros solamente desde Autopista Live Trip. Avanzado es el poder de la música, que siempre va a avanzar más allá del tiempo. Autopista Live Trip, el nombre del avance. Dale mecha que ya estamos sonando. Autopista Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip. Go to them camouflage large niggas. Fuck is my bottle. Bring that fucking lesson here, man. Yo. We gon' drink some midnight. Champion gear that I rock, you get your boots knocked, then attack you like a pit, then lock shit down. As damn. I come and freaks the sound, hardcore, we're giving you more and more. Like ding, not sure to get you open like six packs. Killer bees attack, flipping what? Murder on fat tracks, alright? I kick it like a knife. Work life, I get that ass raw, going spike. Check the method from bedrock, and I rock your head to bed. Just like rocking what? 1 o'clock. Shake the ground while my beats just break it down. Raw sound, going to war right now. So yo, bombing, we usually take all niggas' garments. Save your breath before I bomb. I be that insane nigga from the psycho ward. I'm on the trigger, plus I got the Wu-Tang swords. So how you figure that you can even fuck with my? Hey, yo, RZA, hit me with that shit one time and pull the flare. Niggas say the beat for the cap. I'm milking this hoe, this is my show to cap. The fuck you wanna do, for this mic beats do? I'm like a sniper, hyper off the ginseng root. PLO style, who the monks with the ass? And who the fucking man with the cap? The cap, on the chest, bro. Yeah, yeah, yeah. I leave the mic in body bags. My rap style has the force to leave you lost like the driver's a bass. Murderous material made by a madman. It's the mic wrecker, inspector, Batman from the badlands of the killer. Rap fanatic, representing with the skill that's iller. Dare to compare, get pissed just like your ear. The Scooby-Doo I pop strictly hardware. Armed and geared, cause I just broke out the prison. Charged by the system for murdering the rhythm. Now lo and behold, another deadly episode. Bound to catch another fucking charge when I explode. Slamming a hype ass verse to your head first. I ramshack, get in the track, and that's that. Rap assassin, faster, quick to blast and hard rock. I ran up in spots like Fort Knox. I'm hot, top notch, ghost things with logic. Flashbacks how I attacked your whole project. I'm raw, I'm rugged and raw. I repeat, if I die, my seed'll be ill like me. Approaching me, no matter respect, chops your neck. I get vexed like crashing up a fat ass leg. So clear the way, make way, yo, open the cage. Peace of mouth, 10 sweating like a runaway slave. You're getting slipped from your garments, way run your jewels. All the mess got me open like fallopian tools. I bring death to a snake when he least expect. Ain't a damn thing changed, boy, protect your neck. Rule a zigzag, trigger large, jam is fatal. Quick to stick my Wu-Tang sword right through your navel. Suspenseful, force being forced through my utensil. The pencil, I bring strong winds up against you. Havoc, then run through your county like the maverick. Cast through the tablet, I got to make the fabric. Are you a warrior, killer? Slice your shit like a samurai. The old dirty bastard from the bar. Old dirty clan of terrorists. Coming at your ass like a sorceress. Shooting that piss. Niggas be getting on my fucking nerves. Burn savvy kicking, baby, wanna kick their fucking ass to the curb. I got funky breath, like the old specialist. My carrier, messenger, carrier. This experience is for the whole experience. Let it be flying. Let's drop that. My clan is thick like plaster, brusher, slasher, split a nigga back like a Dutch master killer. Sal jumped off from killer, hiller. I was the thriller in the alley, Frasier Manila. I came down with fat tracks that combine the inner lock. Like getting smashed by a center block. Bow, now it's all over. Niggas seeing pink hearts, yellow moons, orange stars, and green clovers. Situación. La historia marcaba que Musaper y Gerundi eran dos hermanos músicos pertenecientes a la tribu Tabajaras, una tribu amazónica bastante pacífica que vivía apartada de la civilización. Un buen día, a finales de la década del 30, los dos hermanos encontraron en la selva una guitarra. No sabiendo la utilidad que tenía, la llevaron a su vivienda y la tuvieron escondida aproximadamente 2 semanas hasta que la estudiaron e hicieron sonar sus cuerdas. Así Musaper y Gerundi aprendieron a ejecutar el instrumento tomándole mucho cariño. Más tarde, ellos dejarían la tribu para marcar el camino desde la perfecta ejecución de sus guitarras, a las que le han sacado una particular sonoridad que los ha llevado por todo el mundo para hacerse oír. Son dos auténticos genios que seguramente influyeron a más de un artista en esto de largarse a tocar con la viola y poco más. Los ritmos que proyectan desde sus cuerdas no solo traen calma, sino también un dejo tribal que nos transporta directamente a las tierras brasileñas. Los dejamos con ellos, interpretando Johnny Guitar en el trip del día de hoy. Autopista. Ahí está, o creen que las guitarras quizás no tienen lugar acá en este viaje, pero nosotros, con tal de subirnos, le damos lugar a todo el mundo. Estamos acá, en esa ciudad relacionada con el dinero, pero somos tan pobres como la verdadera nombre, o el verdadero nombre de esta ciudad. Géneros es la cuestión, géneros es la discusión, pero no importa el sexo, con tal de que el amor vaya triunfando en esta situación. Y también déjenos explicar por qué la tecnología es una fuerza social más poderosa que la aspiración de la libertad. La libertad, esa palabra que nosotros siempre la encontramos acá, porque saben, con nuestra relación con la música es casi adictiva. Pero también una manera de que nos dé forma Autopista Light Trip. Subite, nosotros solamente te invitamos, como si fuera poco, ¿no? Invitarte a esta situación, Autopista. a Light Trip. Casi llevamos como 80 y pico de minutos. Llegamos al final. ¿Crees que hay un final? No, el mapa lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. www.autopistalightrip.blogspot.com. Los sonidos siguen. La ruta sigue. El viaje sigue. Las dudas siguen. Y vos, ¿cuándo te vas a parar, hermano? ¿Cuándo te vas a poner firme en esta situación que solamente queda en vos? Fuck you, a veces es la palabra y a veces protestar es la secuencia que tiene el ser humano para manifestar la verdad. Y desde acá, alentamos a que las formas vayan diciendo su libertad más allá de cualquier palabra, más allá de Google. Nosotros apostamos a la fucking libertad que está en la música. Dale mecha que ya estamos sonando. Autopista, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip, Light Trip. Yes, it's the Mexican maniacal cycle you can't handle. Don't even think you're Rambo. Your life's at a gamble. Light you like a candle, treat you like a sandal. Put you on my knee and watch me play you like a banjo. Get him up, I'm ready to go, get down to it. I never hesitate cause I was gonna do it. Well, let me give you notice with the hocus pocus, like a Zan, rubber, get that rock, bitch. I crack through the jar, two more, cause it fits. One potato, two potato, three potato, four. Knock, knock, who is the bitch? Open the fucking door. Cause we're battered to the bone, of course we're known. Hey, I'm in the zone, yes, daddy's home. Never underestimate a Mexican, hit the plot. Put me on the spot, that's how you get shot. I'm talking about ese from Long Beach. Those two vatos right, they got crazy mad skills. Ese, check these vatos out, homes. One alligator, two alligator. Long Beach has a flavor to change her behavior. Three alligators, four alligator. Intellects in the house to return back the favor. With a knick-knack, patty-whack, give a dog a biscuit. I want that number yet, go for broke biscuit. You can't resist it, you wanna outdo me. Step to me, I tell you why they next again. Strip the angel of its wings. Slip into some real bad things. Let's get into to some real bad things. Ringing till the bell stop ringing. Stop ringing. Y'all Betty blowing everybody's mind. She can make a star out of that behind. Betty's bad, ass and boobs. Talks all the jive in the interview. Suck boat now, sucker, gotta wait your turn. She got stuck in the box to make her pockets turn. She rides fast cars to the bar. We all try to hit but never make it far. And the stilettos and pantyhose, I step to the bitch professional. I tapped the hoe and gave her the go. Sat way too fast, she went out of control. Shot in the maze, she took the stage. She dipped this fade at the music pace. Shook that thing that her mama gave. Took all the fine pussy to an early grade. She was the ass shaking competition champ. Come on down. Ooh, that pussy gets thin. Come back, tramp. Fuck that, bump that, bump that amp. Bang, bang, bang, come bang. Won't be. talent pra que chove. Claro que os povos me ouve. Só pongo love, tô com a buraca, abro fronteira. Não digo lixo, nem digo asneira. No microfone sou a primeira, vou levantar a minha bandeira. Angola, o mundo cubiça, mas é o povo que te feitiça. A pongue no beat capricha, porque sou rara, tipo Velvicha. Sou mesmo eu, a da mangas muito agressiva. Me derrubar, nem como a cumba, sou criativa. En una pista de baile y así estamos bailando con este ritmo de la música que fue de alguna manera imponiendo Autopista Light Trip. Recuerden que nos pueden encontrar en todos esos lugares, como por ejemplo Frecuencia Indie Rock, www.lr11.com.ar, y también aquella www.autopistalighttrip.blogspot.com. Nos van a escuchar casi todos los miércoles y también de manera reiterada, según el humano como lo quiera, cliquear y meterse en aquella página de internet que a la vez hace que todo sea más popular y casi, como no, de alguna manera decirle peronista. Al mundo le decimos que Perón fue una persona tan grande como discutida, como Maradona, tan grande como discutida, y como la música tan grande, pero nunca va a ser discutida. Hemos sido acá, el anfitrión, bajo el nombre de Negro Lema. Recuerden que negro es algo tan popular como la música y nada tiene que ver con la discriminación. Lema es mi apellido, lo pueden encontrar como eslogan. Puede ser Black Slogan. De alguna manera invado Estados Unidos y no necesito ni a George Bush ni a Obama. Yo tengo mi propia independencia, al igual que Pepe Fenton cuando pone las cosas en el aire. O si no, como aquel humano llamado Augusto Dalachesa, que produce el mapa para que avancemos. Y a todo esto termina siendo la mezcla de Diego Carrera el que le da forma a este viaje que todos los miércoles le llamamos Autopista Live Trip. Hasta el miércoles. Dale mecha que ya estamos sonando. Autopista Live Trip. Light trip, roll home. Light trip, light trip, light trip, light trip, light trip. cheap.